acreditar que só o dinheiro poderia transformar meu modo de viver e também de pensar. Eu me esforçava, mas não conseguia enxergar que o bem mais valioso que alguém pode ter é andar com Deus e crer que Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Não há nada que possa frustrar seus planos. Ainda bem que tudo coopera para o bem daqueles que amam e temem a Deus nosso rei. E mesmo tentando me adiantar, achando que o dinheiro ia me salvar, eu ouvi a voz de Deus me dizendo assim: você tudo pode ter se estiver em mim. Achei o maior tesouro que alguém pode encontrar. Achei a fonte de água viva que não para de jorrar. Achei a luz que ilumina sempre o meu caminhar. Achei o maior tesouro que alguém pode encontrar. Achei o maior tesouro que alguém pode encontrar. Achei a fonte de água viva que não para de jorrar. Achei a luz que ilumina sempre o meu caminhar. Achei o maior tesouro que alguém pode encontrar. Procurei, encontrei, enfim achei o tesouro que me fez tão rico quanto rei. Fiquei satisfeito, fiquei confiante, fiquei otimista pra seguir avante. O futuro vai ser bom, pois Jesus está presente, guiando meus passos e tratando minha mente, iluminando meu caminho pra eu andar diferente. Encontrei um oásis, nunca mais vou ter sede. Pedi, pedi e dar-se-á. Buscai com fé e devoção e também vai achar. Só chorar e reclamar, eu sei que não adianta. A estrada da felicidade é uma trilha longa. Põe-se no caminho, levanta e anda. Preguiçoso nesse mundo nunca acha nada. Sua moeda não vai multiplicar se ficar guardada. É preciso investir pra poder lucrar. É preciso agir pra poder alcançar. A paz não é um sonho, nego, vamos acordar. Procure o seu tesouro em outro lugar. Quem procura nos prazeres desse mundo tá perdido. Pode ser um magnata, o sheik mais rico. Cristo, no fim da vida vai estar falido. Ou vai, vai, ou vai, vai, mas eu não. Minha busca terminou, meu lugar ao sol chegou. Além de rico, hoje eu sou muito mais que vencedor. Oh, tenho um tesouro que vale mais do que tudo que o dinheiro pode me dar. Posso realizar muito mais do que minha mente possa imaginar. Pois achei o maior tesouro que alguém pode encontrar. Achei a fonte de água viva que não para de jorrar. Achei a luz que ilumina sempre o meu caminhar. Achei o maior tesouro que alguém pode encontrar. Achei o maior tesouro que alguém pode encontrar. Achei a fonte de água viva que não para de jorrar. Achei a luz que ilumina sempre o meu caminhar. Achei o maior tesouro que alguém pode encontrar. Yeah.